A paz, irmãos. Quero compartilhar algo nesta noite com vocês do que Deus tem me ensinado, aliás, tem ampliado sobre a minha vida, mediante o que nós temos aprendido aqui, de todas as palavras que nós temos recebido neste lugar. Eu quero falar um pouquinho em relação em nós recebermos, como temos recebido a palavra do Senhor como uma boa terra. Quem crê que é uma boa terra? Amém. Nós somos mesmo uma boa terra. E o que Deus tem nos ensinado aqui vai além deste lugar. Vai além dos momentos que nós estamos aqui. É para nós experimentarmos no nosso dia a dia. Em casa, no trabalho, na escola, por onde nós formos, a palavra, ela tem que surtir um efeito a ponto de transformar a nossa vida. Por isso que ela é semeada. Vemos desde o início de Gênesis que o Senhor fez todas as coisas por meio da palavra. E Ele vai continuar fazendo todas as coisas mediante a palavra dEle, liberada sobre as nossas vidas. E o Senhor quer mesmo que nós venhamos crescer a cada dia mediante a palavra que tem sido liberada. Não é simplesmente para ouvirmos e guardarmos no nosso coração, mas a palavra tem que ir entrando, a palavra tem que ser lembrada, a palavra tem que ser ruminada a cada dia. E eu quero compartilhar algo simples, mas para mim tem sido dias oportunos de Deus ministrar o meu coração em relação a isso. Na minha casa eu tenho a Isabela, e não só em casa eu cuido da Isabela, mas eu estou tendo a oportunidade também de estar caminhando com algumas meninas na minha célula, só tem meninas na minha célula. Cadê as meninas? Glória a Deus, tem a Sofia, a Luísa, a Isabela, e as outras não estão aqui, a Alessandra, a Paloma é uma visitante, e eu tenho acompanhado essas meninas de perto. E Deus tem despertado a cada dia o meu coração para a vida delas, mediante aquilo que nós temos aprendido aqui. E eu tenho orado e tenho olhado para elas e quero enxergá-las como o Senhor vê, um campo fértil. Essas crianças são um campo fértil, os nossos filhos são. Um campo fértil dentro da nossa casa. São pessoas, são crianças, mas muito mais do que crianças, Deus já vê pessoas adultas. Ele vê agora como nós vemos, e Deus, como é tremendo, Ele já vê lá na frente. Como Ele já sonhou e que Ele já projetou para a vida de cada uma delas. Então, como é importante nós olharmos para essas crianças, e o que nós temos aprendido aqui, também está semeando na vida delas no dia a dia. E eu tenho tido esta oportunidade de conversar com a Isabela e estar mostrando para ela o que você está semeando com essa atitude. Nós temos que instruir e ensinar as crianças, porque é responsabilidade nossa como pais. Em primeiro lugar, Deus colocou nossa responsabilidade diante de nós. Então, a cada dia, em cada momento, sentada, como diz a palavra, andando, encucarás a palavra ao levantar, ao deitar, ao andar, em todo momento, é para ser encucado a palavra. Então, não vamos perder a oportunidade de encucar a palavra, liberar palavras, porque o diabo não vai perder tempo em querer investir na vida do seu filho, não. Se nós não tivermos atento e termos de Deus esse entendimento que eu é que tenho que semear, quem vai colher amanhã? Quem semeou? Ele vai colher alguma coisa aqui na vida dele amanhã, mas precisa ser semeado correto. E em primeiro lugar, nosso lar precisa ser um campo de semeadura fértil, de palavra de Deus que gera vida, que transforma vida. Então, no nome de Jesus, a palavra é essa, despertar o meu coração, que eu tenho pedido para o Senhor. Ela é a minha primeira discípula. A minha primeira discípula é ela. O meu maior alvo, o meu primeiro alvo diante de Deus é a vida da Isabela. Por quem eu quero zelar, porque eu quero cuidar, porque eu quero investir e quero ver todos os planos do Senhor se cumprindo a cada dia. Desde agora, ela não tem que crescer para receber de Deus, é agora. E uma coisa que eu falo com os irmãos, que eu falo para o Senhor, eu não aceito na minha casa, na minha vida, a palavra que eu já ouvi várias vezes, até de pessoas, irmãos, que falam que chega o filho na adolescência, ele é um aborrecente. Temos que abanir essa palavra do nosso meio. Não temos que aceitar. Vocês não são aborrecentes. Vocês são adolescentes abençoados de Deus. Vocês são crianças em que Deus olha o coração de vocês e vê que são uma terra em que pode investir. Em que Ele olha e fala, pode dar muito fruto. São crianças, sim, abençoadas do Senhor, estabelecidos e gerados por um coração de Deus. No nome de Jesus, nós rejeitamos qualquer palavra que foi lançada sobre a vida de vocês, onde vocês não iam prosperar, onde vocês não iam crescer, onde vocês não iam experimentar de Deus. Nesta hora, nós cancelamos essas palavras e nós dizemos que vocês vão sim prosperar naquilo que Deus já determinou no coração dEle para vocês. E eu falo mais, não abra mão do que Deus tem para você. Não abra mão, porque o que Deus tem para você, Débora, é para você. É para você. Busque que Ele vai te falar o que Ele tem para você. Busque, Daniel, cada um de vocês vai buscar do Senhor o que Ele tem para você na sua idade. Hoje, não amanhã, é hoje. Vocês aprendem, que eu sei que aprendem, tantas coisas da palavra, começando lá de Davi. Vocês sabem quantos anos Davi tinha, vocês já aprenderam, tem vários exemplos na vida de crianças sendo usadas pelo Senhor. Vocês não são diferentes para Deus, vocês não são diferentes, não há impossível nenhum para Deus gerar isso no coração de vocês, porque já existe no dele. Ele quer apenas que vocês entrem debaixo do sonho que Ele já sonhou para a vida de vocês, e Ele vai derramar, e Ele vai despertar o seu coração. É Ele que vai fazer. E na vida de cada uma, desde o berçário, desde os bebês que ficam lá em cima, que aprendem ouvindo uma música, algo, ela está sendo ministrada. Ela está sendo ministrada, e os outros também. E nosso papel como família é dar continuidade ao que está sendo feito aqui, como igreja, nas células, na nossa casa. Pai e mãe, a partir de hoje, olhe com o seu filho como o maior investimento que você tem. O maior investimento que você pode fazer nessa terra é investir no seu filho. É investir no seu lar, na sua família. No nome de Jesus. Vamos levantar, vamos abençoar a vida deles nesta hora. Obrigado, Senhor, pelos filhos que o Senhor nos deu. Pelos filhos que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor tem gerado em nosso coração em relação a eles. Como eles são preciosos para o Senhor. Como eles são amados do Senhor. Essas crianças, Senhor, crescendo a cada dia no conhecimento do Senhor, no entendimento da Tua palavra, crianças cheias do Teu Espírito, crianças cheias, Senhor, da Tua palavra, entendendo o Teu propósito para a vida delas a cada dia. E nesta hora nós abençoamos cada uma delas que estão aqui nesta noite e aquelas que não puderam estar aqui, que essa palavra, essa unção do Senhor, alcance cada uma delas, e nós declaramos, essas crianças continuarão crescendo, Senhor, debaixo da Tua palavra, debaixo da Tua unção. Cada família aqui, uma casa, uma extensão da igreja, sim, Senhor, crescendo, semeando na vida dessas crianças, investindo na vida delas, Senhor, no nome de Jesus. E declaramos todo o plano do inimigo frustrado, no nome de Jesus, não prosperará nenhuma seta contra a vida das nossas crianças, das nossas famílias, Senhor, no nome de Jesus. Mas declaramos a vitória que o Senhor já estabeleceu naquela cruz, sendo alcançada a cada dia, no nome de Jesus, para a Tua glória. Nós Te louvamos e Te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém. Amém.